Oi. Cê tá doido. Sucesso. Viu a mãozinha lá, calma. Aquela cena, né? Eu deitado, com tesão bolado, fazendo tudo que nós gosta. O vai devagar, só gostosa, devagarinho que ela gosta. A mirada é foda, joga na bunda na prova. Vai devagar, só gostosa, devagarinho que ela gosta. A mirada da vida é foda, o rolinho vai. Fazendo tudo que nós gosta. Vai devagar, só gostosa, devagarinho que ela gosta. A mina da vida é foda, joga a bunda na tropa. Vai devagar, só gostosa, do solo meu. Abraço, parceiro, mania, toma no bagaceiro, sucesso. Top da rochadeira. Naquela cena, né? Eu deitado, eu só imagino a cena macabra, fazendo tudo o que nós gosta. O vai devagar, só gostosa, devagarinho que ela gosta. A mina da vida é foda, joga a bunda na tropa. Vai devagar, só gostosa, devagarinho que ela gosta. As mina da vida é foda, vai. Oi, fazendo tudo que nós gosta. Vai devagar, só gostosa, devagarinho que ela gosta. As mina da vida é foda, joga a bunda na tropa. Joga a bunda na tropa. Vai devagar, só gostosa, devagarinho que ela gosta. As mina da vida é foda, joga a bunda na tropa. Vai devagar, aí agora tu pode fazer, dá o rolo e fazer o solo que ficou legal. É a maior exclamação do Brasil, Zé da Vê, subiu no teclado. É, traz um esquisito.